Valei-me, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, valei-me. Valei-me, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, valei-me. Só volto lá, passeio, no gozo do meu recreio. Só volto lá quando puder comprar um óculos escuros. Com um relógio de pulso que marque hora e segundo, um rádio de pilha novo cantando coisas do mundo pra tocar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiro nas mocinhas. Porque pra plantar feijão eu não volto mais pra lá. Eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão. Bota filho no colégio, dá picolé na merenda. Viver bem civilizado, pagar imposto de renda. Ser eleitor registrado, ter geladeira e TV. Carteira do ministério, ter SIC, ter RG. Pensa, mãe, Deus te faça feliz, minha menina Jesus, e te leve pra casa em paz. Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz no meio dos automóveis, mas vai, viaja, foge daqui que a felicidade vai atacar pela televisão. E vai felicitar, felicitar, felicitar, felicitar, felicitar, até ninguém mais respirar. E vai felicitar, felicitar, felicitar, felicitar, felicitar, até ninguém mais respirar. Acorde, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, acorde. Acorde, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus. Minha menina, Jesus, acorde.